Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira e estamos a dar início à nossa edição, excepcionalmente hoje, às 20 horas e 45 minutos. Uma edição que, como é habitual às sextas-feiras, é uma emissão calma, com música tranquila e para descontrair, para começar bem a sua noite de sexta-feira e, consequentemente, o fim de semana. Vamos hoje começar, aliás, com Fiona Apple e o tema Across the Universe, um original dos Beatles. Para logo depois chegarmos com um original dos Pretenders, o tema chama-se I Stand By You e é aqui trazido por Brookes. É assim que damos início esta 222ª edição do nosso Musicália. Seja, pois, estimado ouvinte, muito bem-vindo. Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo. Nothing's gonna look so sad. The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen a dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. I won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what do you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. I won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me in into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by. Seguimos agora com um tema instrumental e um tema cantado. O segundo, em português. Os Aurora trazem-nos Ordinary World, uma versão instrumental do tema dos Duran Duran de 1994. Vamos continuar com música bem calma pelas Anti-Look Refúgio. É como se chama esta música, que vai fechar a segunda seleção musical do nosso programa e que vai também anteceder às minhas despedidas. Thank you. braços com o teu jeito e apertas sobre mim. Meu refúgio é teu peito, meu refúgio é ter-te assim. Meu refúgio é sentir-me perdida em teu abraçar. Meu refúgio é os teus braços encontrar e em teus braços ficar. Aqui é o céu. Não vou mais sair. Aqui é o fim do tempo. Em teus braços tão sutis. Aqui é o céu. Não vou mais sair. Aqui é o fim do tempo. Em teus braços tão sutis. Faz-me crer, vou-te crer em volta de mim. Faz-me crer, vou-te crer sempre até ao fim. Vou-me dar, vou-me dar, vou-te arrepiar. Vais-te dar, vais-te dar, vais-me arrepiar. Faz-me crer, vou-te crer em volta de mim. Faz-me crer, vou-te crer sempre até ao fim. El Condor Pasa é o tema que vai fechar a 222ª edição do nosso Musicalia. Vamos acabar com Simon and Garfunkel. É o som desta mágica melodia que se fecham as portas de mais uma edição do Musicalia e de mais uma semana de edições do Musicalia. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar a este espaço na próxima terça-feira para lhe trazer mais um cantor de mais um país diferente, já que às terças-feiras o nosso musical é dedicado a outros idiomas, que não aqueles que estamos habituados a ouvir, como o português ou o inglês. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe mais um voo noturno. Fique bem, tenha uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Até terça-feira. I only could, I surely